Pau do Arrocha. Um abração, parceiro Rai! Pato Rai! Estourado! A minha boca encontra a sua boca, o teu corpo suado encontra o meu, e eu te amo loucamente. Minha vida, você é tudo que mais quero, o presente que o meu Deus me deu. Só sei que eu te amo loucamente. Hoje eu sei que tenho muito mais a mudar. Esse meu jeito de te mostrar o que significa enfim. Você é tudo pra mim. Você é tudo pra mim. Você é tudo pra mim. Yeah. Você é tudo pra mim. Você é tudo pra mim. Você é tudo pra mim. Mimi no sax. Hoje eu sei que tenho muito mais a mudar. Esse meu jeito de te mostrar o que significa enfim. Você é tudo pra mim. Você é tudo pra mim. Você é tudo pra mim. Você é tudo pra mim. Você é tudo pra mim.